O PROCON MG, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, multou 5 postos de combustíveis e seus respectivos sócios por envolvimento em possíveis ameaças aos hipermercados Carrefour e Extra. Segundo o PROCON MG, as ameaças, que ainda teriam o envolvimento da Minas Petro e de um policial civil, eram no sentido de obrigar os hipermercados a aumentarem o preço dos combustíveis, estabelecendo assim um patamar de preços semelhante entre os demais postos. O promotor de justiça Fernando Martins explica como as investigações tiveram início. Nós fomos provocados pelo CAD em uma condenação que aquela instituição fez a respeito de alguns postos de gasolina de Uberlândia que exigiam que dois grandes estabelecimentos, ou seja, hipermercados, através de seus postos de gasolina, elevassem o preço do combustível. O CAD condenou na sua órbita de competência esses postos de gasolina e as pessoas físicas que estavam envolvidas, dentre eles um policial civil que prestava serviço ao diretor da Minas Petro local. Em função disso, em final de 2015, começo de 2016, instauramos um processo administrativo pelo PROCON estadual, utilizando a prova emprestada do CAD, até porque também o CAD fazia um trabalho através da prova anterior do Ministério Público, que atua na área criminal. E em função disso, nós conseguimos chegar ao final desse processo administrativo, inclusive convidamos os reclamados a participarem, a buscar a transação administrativa, mas não optaram por esse caminho, o caminho da consensualidade. E em face disso, nós proferimos a decisão. A multa aplicada pelo PROCON MG totaliza cerca de R$70 mil. O promotor de justiça fala sobre os valores cobrados e por que pediu a cassação das licenças das empresas envolvidas e seus respectivos sócios. Ocorre que a multa, por si só, acabava sendo um estímulo para que eles continuassem com essas atitudes anticoncorrenciais. Então, em função disso, entendemos, já que o próprio decreto 2181 permite, aplicar outra sanção. Qual que é essa sanção? A de cassação da prestação de serviço nesta atividade de comércio destas empresas e de seus representantes. É muito importante, é significativo, é paradigmático, porque esse mercado é um mercado muito complexo na questão do arranjo de preços e que traz sempre um ponto de desconfiança na sociedade a respeito de cartel, de planificação de preços, entre outras situações. Então tivemos essa postura, né, de cassar essa licença que eles têm. É evidente que esta cassação só vai gerar efeito após o trânsito em julgado da decisão, assim como depende da ANP, que dá o registro. Sobre o envolvimento da Minas Petro e de um policial civil, Fernando Martins fala sobre quais medidas serão tomadas. A considerar que tem um agente do Estado, que é um detetive de polícia, que se desviou da função dele de prestar segurança à população para prestar um serviço à iniciativa privada, nós iremos ainda ajuizar uma ação de dano moral coletivo contra o Estado e a Minas Petro para exigir uma reparação que seja compatível com os exemplos que precisamos na sociedade. As empresas multadas e que poderão ter as licenças cassadas são Arruda e Noronha Comércio de Combustíveis, Autoposto Arruda, Barbosa Autoposto, Posto Resfal e Posto Sudeste Limitada. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.